Alô, dona do cabaré, prepara a cachaça e mulher, que hoje estou aperreado e só saio daqui quando não aguentar de pé. Que não existe outro homem mais do que eu apaixonado por fim de mulher. Dona do cabaré, desço uma garrafa de uísque, acendo um Broadway, que essa noite estou por aqui. Hoje amanheci aperreado, eu já fui despejado por causa de uma mulher aqui do cabaré. Hoje eu quero Sheila, hoje eu vou dormir no cabaré, só saio quando não aguentar de pé. Sheila deixou o seu contato dentro da minha jaqueta. Hoje eu durmo no chão, sem meu colchão e minha mulher, a casa inteira. Hoje eu vou me embriagar, ensacar meu fígado no álcool, sentir seu cheiro da cinza do cigarro e o perfume desse álcool puro. Cheira aí dentro de você, não tem coração. Você me deixou sem teto e sem chão, e eu perdi o amor e uma vida inteira. Ei, sofrência, essa é mais uma de Marinho Santana, a voz marcante. Só saio quando não aguentar de pé. Sheila deixou o seu contato dentro da minha jaqueta. Hoje eu durmo no chão, sem meu colchão e minha mulher, a casa inteira. Hoje eu vou me embriagar, ensacar meu fígado no álcool, sentir seu cheiro da cinza do cigarro e o perfume desse álcool puro. Cheira aí dentro de você, não tem coração. Você me deixou sem teto e sem chão, e eu perdi o amor e uma vida inteira. Cheira aí dentro de você, não tem coração. Você me deixou sem teto e sem chão, e eu perdi o amor e uma vida inteira.